em teu raiar nossa eterna redenção. Dentro em pouco iremos para o ar. Dentro em breve sim, estaremos lá no lar. E depois de o mar deste mundo atravessar, nós iremos para o eterno lar. Há um repouso além, um alívio a todo mal. Dentro em pouco iremos para o lar. Não há pranto ou dor na cidade celestial. Dentro em pouco iremos para o lar. Dentro em breve sim, estaremos lá.